Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, há mais de 4 anos estamos diariamente nas rádios, orientando nossos valorosos ouvintes sobre as sutilezas do mercado de trabalho. Uma das maiores dúvidas é sobre entrevistas de seleção. Por exemplo, nesse caso, qual a roupa usar no dia da santa entrevista? Escalamos o único repórter disponível para esta missão, Vendrúsculo Barbieri, para colher informações sobre o que pensam nossos candidatos a emprego, sobre as roupas adequadas para as entrevistas. Fala aí, Vendrusco! Olá, professor Luciano. Fui direto na fonte, nas agências de emprego. Lá procurei os mais talentosos que pudessem contribuir para eliminar as dúvidas do povão. Pedi a um distinto senhor, saído diretamente do Morro da Mangueira, qual roupa seria mais adequada. E ele me disse: vesti meu terno branco de domingo, lenço de seda no pescoço e com ar de bom moço, morreu desci. Não sei, viu, professor? Não fiquei bem convencido desse negócio de terno branco e lenço. Fui adiante e no próximo, encostei e lasquei. E aí, cowboy, qual o segredo da roupa perfeita para a entrevista de emprego? Meu chapéu é bem quebrado, minha calça é apertada, minha fivela é grande, minha bota é embocada. Será que vai, professor? Eu sei não, mas quando já estava desistindo da missão, avistei um ser especial. Um humano, daqueles que nós só vemos no estádio de futebol, torcendo pelo timão. Perguntei a ele: e aí, mano, como é que tu pretende ir na entrevista? Pelado, pelado, nunca mano voltou. Pelado, pelado, nunca mano voltou. Pelado, pelado, nunca mano voltou. Contando com a participação especial do sambista João Nogueira, da dupla Rio Negro e Solimões, dos lendários do Ultraje a Rigor e do iluminado Vendrúsculo Barbieri, agradecemos sua audiência, desejando muita roupa nova no Natal. Sempre avante! Quando acabar, o maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.